valorize quem te valoriza. Cuide de quem cuida de você, pra depois não ter o perigo de se arrepender. Eu tenho fé. Tem vezes que sozinho eu paro pra pensar em todos os carinhos naquele teu olhar. Mina de responsa, firmeza de atitude, chegou na minha vida com aquela plenitude. Seus olhos, seu amor, seu carinho, sua atenção, não sai da minha mente, não sai do coração. Amor, será que é ou não só amizade? Sinto algo por você, é a mais pura verdade. Parceria verdadeira, amizade eterna. Minha vida é uma história e você faz parte dela. Minha bela me ensina a amar e ser amado. Pode ter certeza, estarei sempre ao seu lado. Você que na minha vida chegou de repente, conquistando espaço assim tão facilmente. Seu jeito me olhando assim muito me fascina. Eu fico muito louco, louco por você, menina. Mas aí presta atenção no que vou dizer. O que sinto por você não tem como entender. Juntos nessa vida quero ter você pra mim. Nessa longa jornada esse amor não terá fim. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, firme e forte na subida e na descida. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, vivendo firme e forte na subida e na descida. Um pouco mais no que a gente passou. Às vezes me pergunto o que é o amor, pensando nos momentos que junto a ti passei. Pergunto para ti, onde foi que eu errei? Deixei você embora e hoje estou aqui, tentando saber se aquilo vai se repetir. Dói muito no meu peito lembrar daquela hora que juntos conversamos e você foi embora. Juramos um pro outro amizade eterna, mas o que sinto aqui está acima dela. Para, não vou parar, jamais vou desistir. Pois sonho ter um dia você comigo aqui. Você sempre estará dentro do meu coração, será sempre levada na minha consideração. Obrigado, minha bela, por sempre me ajudar. Meu lema é essa música, eu vou te esperar. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, firme e forte na subida e na descida. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, vivendo firme e forte na subida e na descida. De um tempo pra cá, muita coisa aconteceu. E o amor que a gente tinha, será que se perdeu? Até hoje não entendo o que tá acontecendo, o que a gente fez. Foram tantos momentos, momentos felizes que passamos lado a lado. E hoje parece ter tudo acabado. Me diga, minha bela, se isso pode mudar. Vamos viver de novo, me diz que vai voltar. A gente não se fala, nem ao menos se vê. A saudade dói no peito quando eu penso em você. Se eu tivesse agora uma máquina do tempo, eu voltava e tentava reviver todos os momentos. Nunca imaginei que pudesse me deixar, mas você foi embora sem ao menos explicar. Garota, vem pra mim ou ajuda a te esquecer. Na angústia e com saudade eu não quero viver. Vou viver minha vida, não posso desanimar. Com você ou sem você, tenho que caminhar. Sempre com muita fé e de cabeça erguida, vivendo firme e forte na subida e na descida. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, firme e forte na subida e na descida. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, vivendo firme e forte na subida e na descida. E aí, Léo? Sei que tá embaçado, ela não te merece, isso você tá ligado. Larga ela pra lá e vamos pra balada. Não adianta nem ficar triste na sua casa. Tem várias por aí, querendo muito mais. Lembra daquelas mina que trombamos um tempo atrás? É só bater um fio e marcar logo um esquema. Esquece aquela mina e vamos pro cinema. Vamos curtir a vida, porque ainda é cedo. Apaga da sua vida essa mina sem receio. Mas tô ligado, eu sei qual é que é. É foda o coração quando bate por mulher. O amor que por ela você sente é só uma fase, isso não é pra sempre. Ela tá com outro, você tem que aturar. Espero que um dia seu sonho irá se realizar. Guardo uma coisa que pra sempre vou lembrar. Seja mais você e nunca deixe de sonhar. Firmeza então, Léo, aquele abraço. Pode ter certeza, estarei sempre ao seu lado. com muita fé e de cabeça erguida. Tamo junto na subida e na descida. Eu tô firmão e tô de cabeça erguida, vivendo firme e forte na subida e na descida. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, firme e forte na subida e na descida. Será que um dia ela vai voltar? Eu espero esse dia, pode acreditar. Com muita fé e de cabeça erguida, vivendo firme e forte na subida e na descida. É complicado quando o amor e o carinho dedicado a uma pessoa não é correspondido. Você pensa que o melhor a fazer numa situação dessa é ficar em casa chorando, mas não. O melhor a fazer é você levantar a cabeça e reagir. Com muita fé e de cabeça erguida, você supera isso. Função original.